sou eu, assim sem o pé. Tarde sem pirralho, fraco sem escolado, sou eu, assim sem o pé. Não posso viver assim, porque infinidade não tem fim. Câncer a todo instante, nem mil páginas no crânio vão poder raidar por mim. Pipeu sem frajola, Nilfex sem dogola, sou eu, assim sem o B. Underage sem punhetas, colado sem buceta, sou eu, assim sem um B. Tô louco pro horário chegar, tô louco pra falar com os irmãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe do meu bem, mas esse ban é meu pior castigo. Eu conto as horas pra postar CP, mas esse mod tá de mal comigo. Ai, B. Ai, B. R sem HD, Webel sem JP, sou eu, assim sem o B. Sage com imagem, Nilfex sem dogolagem, sou eu, assim sem o B. Porque tem que ser assim. Meu nó fábrico começa no fim. Atualizo a todo instante, meus fios são sempre constantes. Quero uma pitanga pra mim. Eu não existo longe do meu bem, mas esse ban é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder, mas esse mod tá de mal comigo. Eu não existo longe do meu bem, mas esse ban é meu pior castigo. Eu contra as horas pra postar CP, mas esse mod tá de mal comigo.